Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje eu quero mandar um abraço carinhoso a todos os aniversariantes. Eu mesmo recebo esse abraço porque hoje é o dia do meu aniversário. E o sentimento que Deus coloca no meu coração é um sentimento de gratidão, um sentimento de alegria, porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem sido o meu presente diário, porque todos os dias eu posso perceber a bondade do Senhor, eu posso perceber os livramentos de Deus, aquilo que o Senhor realmente promete, Ele faz, Ele cumpre, porque Ele é o Todo-Poderoso. Por isso eu quero deixar para todos vocês que fazem aniversário no dia de hoje, no dia dessa semana, o meu abraço, parabéns para você, e deixar também o que o Senhor deixa registrado no Salmo 103, que deve ser o meu sentimento e o seu sentimento. A Bíblia diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça nem um só dos seus benefícios. Não é só você bendizer ao Senhor com a sua mente, mas também você bendizer ao Senhor com os membros do seu corpo. Você pode mandar beijos para o Senhor, você pode abraçar falando: Senhor, eu estou abraçando o Senhor. Que todo o nosso ser realmente glorifique e honre ao nome do nosso Senhor. Deus é bom e a gratidão, ela é a semente do mais. Eu falo isso volta e meia aqui nos programas, porque quando nós somos gratos a Deus, Deus nos recompensa dando generosamente tudo aquilo que pedimos, pensamos. Filipenses capítulo 4 fala que Deus em Cristo Jesus há de suprir todas as nossas necessidades, não são algumas, são todas. E louvado seja Deus pelo dia de hoje. Vamos orar com o pastor Hélder. Desde já receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, meus amados. Bendito seja o nome de Deus. Papai, derrame do teu espírito, da tua unção, da tua glória. Enche, Senhor, cada um dos teus servos da tua presença magnífica e gloriosa. Como disse Moisés, Senhor, se o Senhor não for à frente, nós não iremos a lugar nenhum. Por isso te pedimos, Papai, que o Senhor dirija e governe nossos passos, que o Senhor possa nos ensinar o caminho reto, o caminho santo, que o Senhor possa aplainar, Senhor, todos os caminhos tortuosos, todos os caminhos que não são de vida e de paz, e que o Senhor possa ensinar a verdade que liberta cada um de nós, porque quanto mais nos achegamos a Ti, mais livres e libertos estamos da carne, deste mundo que vem e jaz das trevas. Por isso eu quero ministrar sobre a Tua vida a glória, a paz, o discernimento, a cura, a provisão que vem do Altíssimo. Receba hoje uma porção generosa e bendita do nosso Deus, que você seja suprido e saciado na presença do Todo-Poderoso e que você possa descansar, acreditar que agindo o Senhor, quem impedirá? Ah, Senhor, a tua palavra diz: descansai, sossegai e sabeis que eu sou Deus. E nós queremos tributar honras e louvores ao teu nome, porque agindo o Senhor, quem poderá agir contra o teu mover, o teu querer? Obrigado, Jesus, pela tua glória, pelo teu poder e a tua majestade em Cristo Jesus. Mas provaste o Eu quero falar hoje de um assunto que parece trivial, mas é fundamental nas nossas vidas. Deus continua falando conosco. Eu fico surpreso de ver e perceber quantos cristãos patinam num assunto tão basilar e fundamental na fé cristã. Jesus Cristo disse que morreu e que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e saberiam o caminho a ser seguido. Ele ainda completa dizendo que já não nos chama mais de servos, mas de amigo, porque tudo deu a conhecer. Como ouvir a voz de Deus? Deus fala essencialmente por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, por meio da igreja e por meio das circunstâncias. E quando a gente entende esta dimensão que é a Bíblia, Espírito Santo, ou seja, oração, circunstâncias e igreja, tudo fica mais simples andarmos na fé. Então, quando as coisas não estão indo bem, você precisa se perguntar o que Deus quer me ensinar por meio destas circunstâncias. Quando as coisas estão indo bem, você deve perguntar o que Deus quer me ensinar por meio das circunstâncias. Se o seu casamento não está bom, você pergunta o que Deus quer me ensinar. Se o seu casamento está bem, você pergunta o que Deus quer me ensinar. Se o seu trabalho está bem, você pergunta o que Deus quer me ensinar. E se o seu trabalho não está bem, você pergunta o que Deus quer te ensinar. Na realidade, o que eu estou dizendo ao seu coração é que Deus está constantemente falando ao nosso redor, constantemente à nossa volta, agindo e interagindo conosco. E quando nós temos o discernimento que Deus fala por meio das circunstâncias, que Deus fala quando nós estudamos a palavra de Deus, que Deus fala através do seu Espírito, porque o Espírito Santo testifica o nosso e nós podemos dizer Abba, Pai. E quando nós cremos que Deus usa a igreja, os santos, ou seja, aqueles que são vocacionados para falar conosco, nós vamos ter agora um discernimento muito mais amplo, muito mais profundo, para podermos andar em comunhão com Ele. Cristianismo sem relacionamento não é cristianismo. E quando eu me refiro a relacionamento, eu digo uma interação entre você falar e ouvir, entre você agir e receber. Portanto, meus amados, nós temos que entender que Deus é um Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abra o seu coração, deixa Deus falar contigo e você será surpreendido com a glória de Deus, com a presença de Deus. Mortifique tua carne e saberás que o Senhor é aquele que reina, governa e dirige as nossas vidas no dia a dia e por toda a nossa vida e até a eternidade, porque Deus é um Deus relacional. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Não introduzirás uma coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhantemente a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Quando a palavra diz aqui, não introduzirás coisa abominável em sua casa, alguns amados têm a impressão de que o que pode ser isso? Uma imagem? Tem várias coisas que são repugnantes para Deus. A idolatria o Senhor condena, não farás para ti imagens de escultura, mas eu não quero falar hoje sobre isso, eu quero falar hoje sobre cartas de baralho. Porque alguns crentes, amados, eles têm cartas de baralho, jogam até entre si os irmãos, de uma maneira inocente, de uma maneira que pensam, não, isso aqui não tem problema, isso aqui é só uma diversão. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara. Salmos 109, verso 17. Visto que amou a maldição, ela te sobrevenha. Não desejou a bênção, ela se afaste de você. Deus é aquele Deus que nos dá liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas glorificam o nome de Deus. É muito comum, amados, nos lares, esse jogo de passatempo, de brincadeira inocente com as cartas. Em muitos casos, eles fazem isso realmente sem se ter vícios, coisas nesse sentido. Mas o significado da palavra baralho já contesta uma afirmação de que isso é algo inocente. Baralho significa confusão, conflito, desordenar, embaralhar. Tal significado por si só já poderia ficar, opa, de orelha em pé. A origem do baralho, meus amados, se você for pesquisar, ela surgiu a partir de 1392, com o rei Carlos da França. Ele tinha problemas de debilidade mental, então foi designado uma pessoa que criou essas cartas e ele colocou justamente para quê? Para encarnar o mal, mostrando então uma criação maligna. Ele escolheu figuras bíblicas, o rei simbolizando o diabo, a dama Maria, mãe de Jesus. Assim, fez com que o nosso Senhor fosse filho de Satanás e de Maria. Copa e ases representam o sangue do Senhor, o valete representa o próprio Senhor Jesus. Paus e outros símbolos representam a perseguição e a destruição de todos os salvos. O desprezo pelos 10 mandamentos foi exposto pelo número 10 de suas cartas. Quem conhece essa origem diabólica do jogo de cartas compreende também as consequências satânicas que acompanham esse jogo. Esse jogo, meus amados, ele traz ali de uma maneira que quer disfarçar, mas Por exemplo, o truco é você blefar, você mentir. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é quem? É Satanás. Então, a palavra de Deus mostra que as cartas têm esse simbolismo, esse mistério. Reis, rainhas, valetes, né, com seus sorrisos ali misteriosos. Paus, ouro, copas, espadas, são símbolos potentes com significados ocultos, né? E você observa, amados, que, por exemplo, uma cartomante, por que que funciona tão bem quando ela ali coloca para as cartas adivinharem? Porque Satanás utiliza desse mecanismo que os crentes, entre parentes, olham de uma maneira inocente, de uma maneira sem grandes problemas espirituais. Mas saiba, tudo na vida é espiritual, meu amado. Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 e 12, a palavra de Deus diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Queridos, é um laço na sua vida, é um ponto de contato quando você permite ali ter na sua casa essas cartas do baralho. Você vê que tem baralho cigano, tem o tarô, são vários símbolos que as pessoas que exercem essa prática de adivinhação, cartomante, feiticeiro, utiliza ali as cartas para quê? Para adivinhar o futuro, para saber se você vai se dar bem ou mal, cartas da morte. Então, meus amados, não seja você ignorante. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes, e é um laço do diabo na vida de quem? Na vida dos crentes. Então, meus amados, existe um site na internet, você pode pesquisar, Significado Espiritual das Cartas. Entre na internet, pesquise sobre esse assunto, Deus vai tocar no seu coração e você vigia na terra para que Satanás não tenha vantagem sobre você, sobre a sua ignorância. Que Deus te abençoe e que você persevere em andar nos caminhos do Senhor. Você vai ouvir agora, Pastor Elder Rodrigues. Hoje, segunda-feira, estaremos falando acerca da ansiedade. Está lá no Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, mas eu estou lendo agora a você o seguinte versículo, 31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Meus amados, a ansiedade é um mal generalizado. Atinge a todos, do maior ao menor, adultos, ricos, pobres e até as crianças. Contudo, quanto mais forte espiritualmente você for, mais você combaterá a ansiedade. A ansiedade nos fragiliza, gera tormentos, produz medo, leva a doenças e distúrbios emocionais, inclusive a própria depressão. A ansiedade, ela é improdutiva, ela é um desgaste emocional, psicológico que nos consome. A ansiedade ainda tem a capacidade de roubar as coisas boas do dia a dia, porque não vamos usufruir das bênçãos do hoje, porque estamos preocupados com amanhã. Esta ansiedade não provém de Deus. Ela enfraquece a nossa esperança e tira a nossa alegria. Não é por outra razão que Jesus diz que qual de vós que estejais ansiosos poderá acrescentar um côvado a sua vida, ou seja, 45 centímetros. A ansiedade é o oposto da fé do ponto de vista teológico. Ansiedade significa o estrangulamento, é roubar o nosso oxigênio emocional, enfraquecer as nossas forças vitais. A ansiedade é um sentimento, um receio, um medo de algo que ruim possa vir a acontecer ou algo de bom que não acontece. O porquê da ansiedade? A ansiedade, meu querido, é o medo do fracasso, da tragédia. Surge fruto das frustrações que nós temos, do despreparo, da falta de querer ter o controle das coisas, de não compreender a soberania de Deus e viver uma fé fraca, morna, oscilante, de forma que o sabor do vento vai mudar o seu coração. É importante nós entendermos como combater a ansiedade. Se nós entendermos os problemas que a ansiedade gera na nossa vida e que somos ansiosos, e é óbvio, há pessoas mais ansiosas do que outras, nós estamos agora começando bem. Jesus Cristo levou as suas dores, as nossas dores, na cruz do Calvário e ele declarou: está consumado. E quando ele diz está consumado, ele morreu no nosso lugar, porque o castigo que pesava sobre ele nos trouxe paz, nos trouxe vitória, nos trouxe libertação, nos trouxe cura, nos trouxe a vida eterna. Portanto, combater a ansiedade é um aspecto de confiança. E essa confiança, ela só pode ser exercida à medida que você andar com Jesus. À medida que você tiver comunhão com Deus. Quanto mais você andar com Jesus, mais confiança você terá. Portanto, mais coragem você terá para enfrentar os percalços, os intempéries dessa vida. Quanto mais você orar, portanto, mais você vai ter a concepção que a glória de Deus se manifestará sobre a sua vida. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha em nosso favor. Combater a ansiedade significa colocar nos pés de Jesus os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações. E quando nós fazemos isso, meus queridos, a glória do nosso Deus se manifesta de uma maneira bendita. É entender e estabelecer as prioridades corretas. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos lutar contra este sentimento. E uma coisa que eu tenho tentado exercer e tem funcionado, que o tempo que eu gasto ansioso, preocupado com o dia de amanhã, com um problema, com uma dificuldade, eu invisto esse tempo em oração. E vocês vão ser surpreendidos como Deus trará descanso, refrigério ao seu coração, à sua alma. Meus amados, medite de dia e de noite na lei do Senhor, exercite a fé e você verá o quanto Deus transformará o seu coração. Que Deus te abençoe e que você seja fortalecido na presença do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, eu quero agradecer a tua audiência. Quero pedir a Deus que abra o teu entendimento, que você possa se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, porque é através do conhecimento da palavra de Deus é que você vai crescer, você vai florescer, você vai frutificar. Jesus, ele deixa isso registrado no livro de Mateus, capítulo 13, e também aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, porque quando a Bíblia diz: aquele que ouve e compreende, esse é o que frutifica, a 100, a 60 e a 30 por 1. Mateus, capítulo 13, verso 23. Você precisa então o quê? Ouvir e compreender. Para que você compreenda, para que você ouça, você precisa meditar na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. E aí, a partir do momento que você se aprofundar na palavra de Deus, pedindo sempre a presença do Espírito Santo, porque a palavra de Deus também diz que o amor edifica e o saber ensoberbece, também é um laço na vida do homem, ele se achar muito inteligente, muito sábio, ele sabe tudo, não. Nós não sabemos nada, é a misericórdia de Deus que nos esclarece, por isso nós temos que vigiar. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Você quer ser sábio, ter sabedoria? Você precisa de duas coisas. Primeiro, peça a Deus. A Bíblia diz, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus. E segundo, tenha conhecimento da palavra de Deus. Sabes que as sagradas letras podem tornar-te sábio. Então, seja você inteligente e Deus vai te abençoar. Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus e mais uma vez obrigado pela tua audiência. Deus te abençoe. Caminho Santo. Obrigado pelo seu carinho. Eu quero estimular a você a entrar no nosso site pregaçõesevangelicas.com.br, sem ser cedilha, sem tio. Lá tem muitas pastorais que eu tenho escrito, pastorais curtas, que você em poucos minutos lê, que eu tenho certeza que vão alimentar a sua alma. Tem muitos textos, tem muitas pregações, tem o Culto Brasil que nós gravamos aos domingos e retransmitimos em muitas rádios e deixamos o arquivo de programa lá. Portanto, haja, interaja conosco, meu querido. Isso vai alegrar o nosso coração e edificar a tua fé. E eu deixo a última palavra ao seu coração em Jeremias, capítulo 17, verso 7. Mas, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Que você possa ser esta árvore plantada às águas, ou seja, esta árvore plantada na palavra de Deus, e o próprio Deus saciará as suas necessidades. O próprio Deus irá, com laços de amor e benignidade, te conduzir para uma vida bendita e uma vida abundante nele e para ele. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.